que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora pelas mídias sociais. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, em transmissão simultânea pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. O programa, meus amigos, existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil, semanalmente observado por profissionais e estudantes interessados no conhecimento da doutrina espírita e em seus desdobramentos na vida diária. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, estamos num domingo, 23 de agosto de 2020, uma linda manhã do inverno brasileiro. E com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E nessa atmosfera de espiritualidade, eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. E é sempre com muita alegria que nós iniciamos um domingo tratando dos assuntos do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. E que nós possamos, nessa hora e meia que passaremos juntos, com inspiração e sintonizados com o alto, fazer o melhor e nos aprofundarmos todos, nós que comentamos e aqueles que nos ouvem, no conhecimento do Evangelho e na doutrina espírita. Que através desse desenvolvimento nós possamos, na nossa vida diária, passar isso para as criaturas em termos de informação e exemplo. Que Jesus nos abençoe a todos e tenhamos um bom dia. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus queridos, bom dia a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Estamos já com 40 pessoas, com esse friozinho aí, é só a gente agradecer a pessoa. Bem, porque, além de tudo, dá para você ouvir embaixo do cobertor a gente, né? Você pode pegar o celular, ficar deitadinho embaixo do cobertor ouvindo, também pode, viu? Então, estamos lá prontos para começar mais um programa. Muito bem, meus amigos, todos vocês devem ter recebido esse convite e que demos o título ao programa de hoje de Esquecimento do Passado. Em geral, é um questionamento comum das pessoas. Por que que nós esquecemos do passado? Será que não seria bom a gente lembrar do passado? Então, vendo o texto que nós vamos estudar hoje, a gente deu o título de Esquecimento do Passado. E eu escrevi assim: o esquecimento temporário das experiências e fatos que ocorreram em vidas passadas é a misericórdia da divina providência em nosso favor. Esse ouvido, tão necessário, é o curativo calmante sobre as nossas chagas morais. Esse mecanismo bendito é a oportunidade do recomeço sem constrangimento. A misericórdia divina se manifesta na discrição do esquecimento. E é com esse começo que a gente começa o programa lendo uma página do livro Vinha de Luz, capítulo 28, com o título Em Peregrinação. E Emmanuel escolhe a seguinte frase que está na epístola de Paulo: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E Emmanuel assim escreve: risível é um instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis? Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória? Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo na jornada empreendida? Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbação e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga excessivamente seu, exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não está cegos, pois, para as leis da vida, se já despertaste para um entendimento superior, examina, atento, onde te deixará, provisoriamente, o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Luiz. Geraldo, enquanto eu faço o comentário, dá uma observada se não tem uma música tocando aí no teu ambiente, tá? Essa lição é fantástica, né? Ela, Emmanuel nos coloca diante da realidade, fazendo uma analogia com a astronomia, ele nos mostra que realmente nós estamos habitando uma nave espacial, né? Uma nave planetária que navega nesse universo a uma velocidade fantástica, uma velocidade incrível, e numa linguagem poética também, retratando a pura realidade, ele nos remete para o fato de que, em viajando nesta encarnação, nessa nave, nós, às vezes, estamos ocupando uma indumentária maravilhosa, outras vezes uma indumentária com problemas. Estamos habitando locais materiais abundantes, né, cheios de conforto, ou então locais de pobreza, locais deficitários, mas sempre com um único objetivo. Nós somos espíritos imortais navegando por essa nave temporariamente e com o único fito, o nosso desenvolvimento, o nosso progresso, a nossa evolução. Alguns de nós já possuem um cabedal maior, né? Então, além da nossa evolução, nós também temos que nos preocupar com aqueles que seguem conosco, às vezes na figura de filhos, às vezes na figura de alunos, às vezes na figura de seguidores, e uma série de pontos, né? E eu achei a escolha do Geraldo hoje muito feliz, porque todos os três textos falam exatamente sobre isso, sobre a nossa responsabilidade com o potencial que nós já temos e com aqueles que seguem conosco, aqueles que se ombreiam conosco. Então, que nós possamos prestar atenção nisso e ver a responsabilidade que todos nós carregamos nesses dois sentidos, com o nosso progresso, a nossa elevação, o nosso desenvolver e aqueles que seguem conosco, às vezes na figura de filhos, às vezes na figura de pessoas que nos acompanham, nas mais diversas situações, que nós tenhamos em mente que nós estamos aqui para influenciar positivamente e avançar sempre. A lição é linda, maravilhosa. Eu recomendo até àqueles que nos ouvem que eles possam ir nesse livro, na lição 28, e ler e se aprofundar, porque ela é maravilhosa. Obrigado, Geraldo. Alain? Meus queridos, olha, não precisa nem ir no livro, viu, Geraldo? Viu, Luiz? Eu já postei no nosso Facebook a lição, você pode ir lá no nosso Facebook União Rádio Web e ler o texto, está lá já colocado lá para sua leitura, né? Se você quiser deixar seu comentário, sua dúvida, aqui sempre é muito enriquecedor para nós essa sua participação. É, hoje eu estou vendo que o povo está com preguiça de acordar, estamos com 56 pessoas. O pessoal está com frio, rapaz. Hoje o frio está forte, né? Foi a primeira tava onda de inverno que nós tivemos, né? Estava 9 graus, Alan. Tava frio mesmo. Primeira onda de inverno real esse ano aqui, né? Que nós tivemos. Bom, mas vamos lá. Emmanuel, ele, para mim, sem dúvida alguma, é o espírito mais profundo em seus comentários psicografados através do Chico Xavier, né? Ele e Chico tiveram um trabalho grandioso aí em trazer para nós, né, mais de 500 obras aí que ele coordenou junto ao Chico esse trabalho. Então, é um mestre, né? É um mestre que eu sempre que dificilmente eu escrevo um texto, faço uma palestra, sem passar pela visão, pela leitura do Emmanuel do assunto. Sempre muito importante ao ponto de vista do Emmanuel. E esse em especial, eu acho que se trata não só de um ponto de vista, mas de uma lembrança, né, que ele está fazendo para a gente, né? A gente se preocupa muito com a vestimenta que a gente está investido agora, né? A gente se preocupa muito com a posição social que a gente está colocado. A gente se preocupa muito com coisas da matéria. E a gente esquece que somos todos tripulantes de uma nave Terra viajando para a evolução de todos. Então, alguns vão estar melhores vestidos nesse momento. Alguns vão estar em posições diferentes na nave, né? Um pode estar pilotando, o outro pode ser o comandante, o outro é o faxineiro, não sei lá o que cada um é, mas todos, sem exceção, somos destinados à evolução imortal. Então, se eu estou viajando, a posição ou a vestimenta que eu estou, pouco me importa. Importa é que desta posição e com esta vestimenta, eu faça o melhor que eu puder nesse momento com os recursos que eu tiver para a minha evolução pessoal. Muita gente se preocupa em demasia com a evolução daqueles que estão à sua volta. A esposa, o marido, os filhos. A evolução deles é um problema deles. A maior preocupação evolutiva do espírito é com o seu espírito. Porque o seu espírito evoluído, né? Mais evoluído, naturalmente vai influenciar, vai influir, vai colaborar com a evolução do outro, né? Então, a gente se preocupa muito com o que está acontecendo com o outro. E a preocupação primeira e principal é com a evolução do nosso psiquismo imortal. Na lembrança que Emmanuel nos traz nesse livro, ele fala que estamos em peregrinação. Aqui não é a nossa posição permanente, mas é a nossa busca, é a nossa posição futura. Não é a posição de agora, é a posição que iremos estar, né? Volta aquela frase que eu sempre repito, Distraídos, vamos vivendo, esquecendo o objetivo da encarnação, que é a evolução, a autoevolução, que a gente possa dedicar mais tempo a autoconhecimento e, proporcionalmente, a transformação daquilo que você não vê tão bem feitinho ainda em você. É isso aí, Geraldo. Muito bom. Eu sempre gosto de analisar o título que o Emmanuel coloca nos seus textos. E eu gosto de pensar como Emmanuel. Então, eu fico imaginando ele escrevendo esse texto e ele pensando no título. E ele coloca em peregrinação. Quando você vê no dicionário o que é peregrinar, é caminhar por terras distantes. Se você caminha por essa terra não é sua, você está apenas passando por ela. A evolução, simbolicamente, é esse caminhar por essas terras. Então, você está em peregrinação. E a primeira frase que ele fala é assim, o Emmanuel, risível é um instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Quer dizer, a maioria acha que aquilo é dele. Ele está simplesmente de passagem, evoluindo um ser imortal que vai caminhar por várias terras simbolicamente. Muito bem, meus amigos, com esse primeiro bloco do programa Visão Espírita, nós vamos criando um clima de entendimento maior da doutrina espírita. E você que está nos assistindo, dê o seu like em nosso canal, divulgue essa ideia e compartilhe esse programa com seus amigos. Muito bem, agora entrando no segundo bloco, até antes do programa estávamos conversando, eu, Luiz Valano, sobre a importância de todos nós estudarmos esse livro aqui, Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibar Schutel. É um escritor fantástico, maravilhoso, e que todos nós precisamos ler. Hoje, a parábola que nós escolhemos é a parábola das bodas. E eu leio a parábola, e todos os comentários do Luiz de Alain, eles ficam embasados, eles ficam inspirados nos comentários do Caibar Schutel, que foi um dos maiores escritores espíritas do Brasil. Então, hoje eu faço a leitura dessa parábola, Luiz e Alain faz os comentários. Então, esta parábola das bodas está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Abre aspas. De novo, começou Jesus a falar em parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa e estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado. Dizei aos convidados: tenho já preparado o meu banquete. As minhas reses e os meus cevados estão mortos. E tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles não fizeram caso e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Mas irou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas dos caminhos, e chamais para as bodas a quantos encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala nupcial ficou cheia de convivas. Mas, entretanto, o rei, ao ver os convivas, notou ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Este, porém, emudeceu. Então o rei disse aos servos: atai-o de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Luiz. Todos os nossos comentários, e alguns através de inspiração, intuição, eles provêm da leitura desse livro. Nós lemos o comentário que o Caio Bachute faz em cerca de 3-4 páginas sobre esse texto, sobre essa parábola. Então, aqueles comentários que nós estenamos aqui, muita coisa vem exatamente da informação que a gente obtém na leitura do Caio Bachute. Por isso, a gente recomenda a todos que estudem a obra, né? Que possam, é um livro maravilhoso, é um livro cheio de informações, e que possam estudá-lo. O nosso comentário se baseia exatamente naquilo que ele expõe, e expõe com muita propriedade, sobre a significação dessa parábola. E o que nós observamos, nós lemos já o Vinha de Luz, e as coisas se encaixam, que nós estamos num atual estágio do nosso período evolutivo. Nós fomos criados simples e ignorantes e estamos a caminho da perfeição. Esse é o objetivo divino. Ele criou essas moradas para que nós, espíritos criados simples e ignorantes, nós possamos transitar por essas moradas, aprendendo as lições, principalmente através dos exemplos que ele nos manda e aqueles que seguem junto conosco, nos mostrando esse reino de Deus que será o nosso fim, quando atingirmos a perfeição. E para isso ele nos mandou um paradigma. Ele trouxe entre nós o seu filho, aquele espírito que já chegou à perfeição e veio nos dar o exemplo e nos deixar o seu evangelho, que foi Jesus. Muitas pessoas, por não conhecerem a doutrina espírita, imaginavam que Allan Kardec ou os espíritas queriam substituir Jesus por Allan Kardec. Mas a partir do momento que começam a conhecer a doutrina espírita, vão ver que é exatamente diferente, né? Os espíritos questionados sobre qual foi o maior espírito que habitou entre nós, eles foram muito claros. Jesus. Não existe outro paradigma, nem para espíritas, nem para qualquer outra religião. Com esse paradigma e com o convívio com aqueles que nos cercam, nós vamos construindo o nosso aperfeiçoamento. Primeiramente, muitos de nós se candidataram a sermos representantes de Deus na Terra. Então, nos associamos às religiões, aprendemos toda a parte teológica da religião, com o intuito de mostrarmos aos homens esse reino de Deus. Então, nós já somos naturalmente convidados pela própria circunstância de sermos os escolhidos. E outros, aqueles que já desenvolveram todo o seu potencial, ou grande parte do seu potencial, os seus talentos, eles também desenvolveram esse talento baseado muita coisa no conhecimento desse reino de Deus. E tanto esses sacerdotes quanto essas criaturas que desenvolveram mais habilidades têm por obrigação e foram convidados para participar dessa construção na Terra. Mas muitos de nós, pela própria descrição do Emmanuel no texto anterior, nos distraímos, como o Alan sempre comenta. E aí acabamos nos chamando-nos a atenção às coisas materiais, os prazeres, as sensações, e a gente desvia do rumo. E aí, na parábola, Jesus também menciona a figura daquele que não veste a veste nupcial, quer dizer, aquele que não ruma nessa direção. Aí ele faz uma ligeira menção sobre a nossa migração para o estágio de regeneração. nós passaremos para esse novo parâmetro da Terra, que é a regeneração, e essas criaturas que promovem, que incentivam, que plantam o mal, elas irão para esse inferno, que seria a condição primitiva de civilização, onde eles não terão os recursos que nós temos de todo esse avanço da tecnologia e vão aprender sobre o jugo da dor a mudar a sua atitude. Então, nós estamos migrando para a regeneração e nós precisamos ficar muito atentos, porque muita gente tinha preocupação, será que nós vamos? Eu não tenho a mínima dúvida. Eu diria que nenhum daqueles que nos ouvem, quer dizer, aquelas pessoas que se interessam pelas coisas espirituais, estarão fora desse planeta de regeneração. Além desses, nós temos aqueles outros que hoje recebem a influência do mal e deixarão de estar sobre essa influência. Aí que eu chamo a atenção de todos. Às vezes você fica aliviado porque você vai estar nesse planeta de regeneração, mas não descansa ainda. Porque nessa nova condição de regeneração, você vai ter que passar a influenciar esses que hoje são influenciados pelo mal. Eles têm essa tendência. E se você não tiver conhecimento do evangelho, vivência da doutrina, você não terá argumentos para influenciar essa gente. E não haverá milagres. Deus vai tirar aqueles promotores do mal. Mas o trabalho de transformação desses que são influenciados por esses promotores é nosso. É tarefa nossa, através da nossa influência positiva. Agora, para influenciar positivamente essa gente, nós temos que cuidar de nós. E esse cuidar de nós é que não caberá mais nesse planeta de regeneração aquele posicionamento nosso, eu não faço mal a ninguém. Isso não vai funcionar mais, porque esses espíritos não poderão ser influenciados por falta de argumento, de exemplo, por esses que não fazem mal a ninguém. Eles serão influenciados, mas por pessoas que conhecem e pessoas que vivenciam profundamente o evangelho e a doutrina de Jesus. É isso aí, Geraldo. Excelente comentário, Luiz. E você, Alan, como você vê essa parábola das bodas? Eu sou um apreciador de mitologia, né? Então, a parábola não deixa de ser um grande símbolo que Jesus, falando para pessoas simples, procurava os elementos daquela época para poder falar aqueles corações. Mas se ele conseguia levar a informação para pessoas simples, por que que os mais elaborados daquela época, e talvez até da nossa época, se apartam dessa mensagem cristã? Nós lemos no Livro dos Espíritos que o conhecimento... Olha, eu tenho que parar meu comentário para comentar. Primeira vez que tem 100 pessoas conectadas conosco. Nossa, que 100 maravilha. 100 pessoas redondinhas. Eu acho que o frio está nos ajudando. A pessoa fica na cama nos ouvindo. Muito bom. Né? Mas pode ouvir mesmo quando não tiver frio na cama, né? É gostoso, é agradável. Mas vamos lá. Por que será que tanta gente reluta com a mensagem cristã? Né? Por que será que tanta gente... parece... A gente tem a impressão de que um conhecimento maior das coisas do mundo parece que afasta das questões espirituais, parece que dá um probleminha maior aí nas coisas espirituais, né? Parece que essas coisas do espírito ficam meio demodê para esses grandes pesquisadores, para esses que buscam muito o estudo sério, a busca da intelectualidade, né? Então, nós percebemos assim, o que será que nos atrai a mensagem cristã? Porque nesta parábola, Jesus está comentando o reino dos céus como uma festa de Deus, né? E ele, Deus está convidando a todos. Todos nós somos convidados de Deus para essa festa no céu. A festa do céu vai ser a hora que cada um de nós, como espíritos imortais, estivermos redimidos, ou seja, sem mal em nosso coração. Quando a gente tiver desse jeito, todos os espíritos da Terra estaremos não só fazendo festa no céu, é no céu e na Terra. Então, nesse convite dessa parábola, né, que é fantástica, porque a gente fala em parábola das bodas, parábola de um casamento, mas era a linguagem, né, simbólica que Jesus utilizava. E nessa linguagem simbólica que ele utilizava, ele nos lembra que a vida espiritual ligada a Deus é uma festa. Todos nós somos convidados. Por que será que só as pessoas mais simples conseguem escutar esse convite de forma mais rápida, né? Então é uma reflexão que fica para gente. Essa parábola ela é comprida, portanto eu não vou colocar ela no Facebook. Fica um texto muito longo para o Facebook, mas tá aí o nome embaixo da tela, Parábola das Bodas. Se você digitar no Google Parábolas e Ensinos de Jesus de Kai Barshuti, que é o livro, procura o nome Parábolas das Bodas, tem esse livro inteirinho ali para PDF, tudo na internet. Você vai ver a interpretação de Kai Barshuti, que por sinal é um dos maiores intérpretes das parábolas de Jesus. Era isso aí, Geraldo. É interessante que é assim, é parábola de bodas. A parábola é uma história com alegorias e figuras de linguagem. E é curioso que no, na própria parábola, Mateus começa assim: de novo começou Jesus a falar em parábolas. De novo. Então era um hábito dele para facilitar o entendimento daqueles seus pais de contar histórias, como disse o Alain e o Luiz, que eram típicas da época, que eram comuns na época, para tentar fixar mais o assunto, né? Mas interessante que a gente vai aprendendo aos poucos, e a gente sempre recomenda esse estudo continuado da doutrina espírita para que a gente possa se ambientar exatamente com essa filosofia tão maravilhosa. Muito bem, Ô, meus amigos. Geraldo, Diga. só lembrando uma coisa, né? Que às vezes as pessoas pensam assim, por que tanto estudo, né? E na realidade é um processo natural da evolução. A gente primeiro tem conhecimento da matéria. Isso aí não quer dizer que todos nós vamos nos transformar com esse estudo em pessoas melhores, nada. Nós vamos pura e simplesmente refletir sobre aquilo. Aquele estudo, aquela informação, ela vai nos levar à prática. Isso aí é uma evolução natural. A gente conhece a teoria e depois, com a lembrança da teoria, nós vamos começando a praticar. Então, a gente bate sempre nessa tecla, que é justamente para todos nós, né? O Espiritismo não tem sacerdote. Nós três não temos nada a ver com pastoreio, com sacerdotismo. Nós somos leigos que estudamos a doutrina e estamos comentando. E nessa regeneração vai precisar ser todo mundo assim. Entende? Que é justamente para poder divulgar, para poder fazer com que outros também meditem sobre isso. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Mas excelente. o Geraldo, mas o que o Luiz falou é essencial, né? É que a minha pergunta, assim, parece que com o conhecimento, né, a pessoa se aparta de Jesus, não é nesse sentido. Em outro sentido, é que às vezes a pessoa se mergulha tanto num estudo específico de alguma parte da ciência ou da filosofia ou mesmo da religião, que ele esquece da parte essencial, que é simples. É simples, é uma conexão com Deus, é andar em harmonia nessa nave planetária que o comandante é Deus, né? Que o grande comandante de toda a nossa evolução é Deus. Então, todo o nosso estudo, nós não estamos ficando igual a Deus. Tem gente que acha que o profundo estudioso vai chegar no nível de Deus porque conhece muita coisa. Não, talvez aquele que mais conhece é o que vai mais ser cobrado, porque você conhecia tudo isso e não conseguiu fazer o mais simples, que é chegar no meu coração, na minha ligação, na minha emoção maior, né? Então isso é essencial, Luiz. A colocação é exatamente essa. Deus nos mandou o paradigma, o perfeito. Aí esse perfeito veio aqui, falou de galinha, de pintinho, de semente, né? Então, o conhecimento é maravilhoso, mas depois você tem que acrescentar a ele a sabedoria. A sabedoria de falar na linguagem que o nosso interlocutor entende. É curioso que existe uma distorção de entendimento. À medida que estamos na Terra e que vamos estudando e ganhando títulos, doutor, mestre, seja lá o que for, você começa a se achar demais e começa a achar que esses ensinos religiosos são coisas que interessam a outras pessoas e não a você. Teoricamente, aquele mais estudado era para entender melhor, mas curiosamente acontece o contrário. Em geral, as pessoas mais simples têm um entendimento. Talvez porque nessas pessoas simples esteja mais em evidência o sentimento. Muitas vezes precisamos mais de sentimento do que de raciocínio, né? Muito bem, meus amigos. Hoje, o programa de hoje nós colocamos como esquecimento do passado. O livro Céu e Inferno, ele trata de uma história que ele aborda vários temas, mas o tema que me pareceu central seria o esquecimento do passado. Como aquela introdução que nós fizemos, né? Por que que existe o esquecimento? E eu escrevi que durante a reencarnação somos muito ajudados pela bênção do esquecimento. Muitos questionam, querendo explicações, do porquê desse esquecimento imposto pela providência divina. A explicação é muito simples. Só olhar a história da humanidade. A humanidade do passado e do presente somos nós. A história foi escrita por cada um de nós, com maior ou menor influência nas tristes decisões do passado, nas guerras fratricidas, na crueldade dos enfrentamentos, na usurpação de territórios, na arrogância estúpida da Inquisição, na traição e, finalmente, na maldade premeditada. Quem são os autores dessa triste história? A vida sinaliza que somos nós. Imagine você ter a lembrança dos prejuízos que impôs àqueles que hoje nos honram com o título de filho, esposa ou amigo. Como ficaria você ao saber o tamanho de sua dívida com aqueles que lhe rodeiam? Dessa forma, o esquecimento do passado é uma bênção. A reencarnação renova as oportunidades na discrição e no silêncio da vida para que você comece de novo sem esmorecer. Muito bem, esse foi um resuminho do que nós pensamos acerca do esquecimento do passado. E a história de hoje é a história de um empresário francês de nome Letil, que morava nos arredores de Paris. Ele era um homem honradíssimo, de caráter meigo, afetuoso, amado, prezado por todos os seus pares. E ele morreu em abril de 1864, de um modo horroroso. Ele caiu numa caldeira de velhice e se incendiou. Foi num piscar de olhos que ele caiu. Sem querer, ele acabou caindo, saiu dessa situação horrível. Poucas horas depois, ele faleceu de dor, as carnes se desprendendo dos ossos. E a gente fica pensando, por que uma pessoa teria uma prova dessa natureza tão difícil? Você cair num negócio fervendo e morrer nessas condições. E a gente fica pensando do esquecimento do passado, da lei de causa e efeito, e você começa a reparar que entre a prova e o passado existe um nexo causal que faz a gente entender que a justiça divina, ela é perfeita. E com esse pensamento, Luiz, eu faço uma pergunta a você, considerando essa história do Letil, que caiu num tonel de verniz fervente. E ele tinha nessa vida uma personalidade boa, afável. Qual a diferença, Luiz, entre a personalidade transitória e o caráter? O caráter de uma pessoa reflete o seu estado moral e espiritual? Aquela alma honrada e meiga dá notícias de suas convicções? Geraldo, o caráter seria a soma das personalidades vividas. Para a ciência material, isso é uma coisa muito difícil, porque o caráter, levando em conta a vida única, ele se desenvolve até os 3, 4 anos. Então, se você imaginar como que pode se desenvolver uma estrutura como caráter em 3, 4 anos de vida intrauterina, realmente é um absurdo total. Só isso aí, só esse raciocínio já deveria provar a existência da reencarnação. Porque o caráter, ele se fundamenta em experiências múltiplas. O caráter, ele representa uma vivência 500 mil vezes superior àquela personalidade que nós estamos vivendo. O cabedal do caráter é alguma coisa muito ampla. Então, se a psicologia fosse avaliar isso, ela chegaria à conclusão natural de que não pode haver uma única existência. E esse espírito, ele estava sofrendo uma expiação de erros cometidos no passado. Só pode expiar, Geraldo, quem adquiriu estrutura para suportar aquele sacrifício que vai realizar. Então, Deus, na sua sabedoria, propiciando o fortalecimento dessa estrutura, ele nos faz esquecer a parte ruim da nossa existência. Porque todas as coisas positivas, elas vêm com uma força potencial muito grande em todos nós. Agora, nós não podemos lembrar quem fomos, porque a própria história da humanidade é negra, né? Então, imagina se a humanidade fosse lembrar quem era. Ela não nem levantava a cabeça. Ela não tinha nem condições de olhar no espelho e dizer assim: meu Deus do céu. Imagina você olhando a sua família e vendo-se algoz de cada um daquele ali, ou vendo em algum daqueles um algoz. Então, é praticamente impossível você conviver nesse cenário. E aí, para você permitir que aquela criatura possa cumprir o plano que ela estabeleceu para a sua existência, ela tem que vir fortalecida. Como nós só conhecemos a personalidade atual, então, uma personalidade que vai sofrer uma pena dessa e vai sair, ter sucesso nessa, só pode ser uma personalidade fortalecida, uma personalidade nobre, uma personalidade firme. Firme pela estrutura que ela traz do seu caráter passado. Esse caráter é que fundamenta a atitude dessa personalidade. E ela, na execução dessa tarefa, ela faz aquilo, Geraldo, que todos nós almejamos diante de um erro que nós cometemos. Se a gente pede um dinheiro no banco, dá um... Hoje, nós lemos alguma coisa do personagem que foi devolver o dinheiro, né? Alguma coisa. Ou foi uma história que eu vi antes. Mas enquanto nós não devolvemos aquilo, nós não ficamos tranquilos com a nossa própria consciência. Se você pediu 100 e só devolveu 10, você, com a sua consciência, você não fica tranquilo sabendo que você deve 90. Você fica tranquilo quando você vai lá, paga os 100 e acrescenta o juro. Você não fica devendo nada. Não te devo nada. Essa é a expressão que nós usamos quando a gente liquida uma dívida. E se a gente depender de um favor, a gente vai continuar devendo. Então, o próprio personagem, normalmente, ele pede para se redimir na totalidade. E os nossos ouvintes que forem ler nesse livro, No Céu e Inferno, a história do Letil, eles vão ver o que que esse cara fez com a sua esposa em outra encarnação. Então, ele nada mais fez do que suportar aquilo que ele provocou a um terceiro. E, em suportando isso, ele se quitou daquilo que a sua consciência tinha de culpa. Eliminou a culpa da sua existência. É uma história muito bonita e muito profunda. E, realmente, para quem imagina uma única vida, só pode chegar à conclusão de que Deus é injusto. É isso aí, Geraldo. Alan, a gente tendo essa experiência do Letil, passando por uma prova tão difícil, a gente entende que para você vivenciar essa experiência, você precisa ter fé. E eu pergunto a você, Alan, que é um estudioso da mente humana, como entender a fé sob a ótica espírita? E como desenvolver a fé, Alan? Meu amigo, a fé é algo muito pessoal, né, para se desenvolver. É difícil da gente dar um roteiro de como chegar lá, né? Por exemplo, tem gente que encontra a fé na dificuldade que a vida lhe apresenta e que ele consegue resistência, passa, vence e passa a ser muito agradecido a tudo aquilo que acontece, né? Tem gente que encontra a fé de outras maneiras, né? Tem gente que encontra a fé com a natureza. Tem gente que encontra a fé vivenciando uma religião. Tem gente que encontra a fé na felicidade que encontra a vida que ele representa, na natureza, na beleza de uma flor, na beleza de uma vida que ele contempla. Às vezes a fé chega num filho que nasce ou num neto que surge em nossa vida, né? A fé, ela é desenvolvida e toca em nós de uma forma muito, muito peculiar a cada um. A fé é quando eu consigo olhar para o alto, né? Quando eu consigo olhar para cima e ter a esperança. Esperança não vaga, mas a esperança da certeza que aquilo vai acontecer na hora que deve acontecer. Quando a gente olha na nossa volta só, hoje em dia, cada vez mais, o que nos sobra é preocupação. É difícil da gente encontrar fé em nossa volta. A tristeza, que é a depressão, né? Ela olha para trás. Ela fica querendo ver quem eu fui nas vidas passadas para justificar as minhas torpezas da vida presente. É algum padrão que eu devo ter desenvolvido em algum momento, né? Eu devo ter algum problema do passado para eu ser desse jeito aqui. Porque eu não me conformo em continuar sendo desse jeito. Eu gostaria de ser diferente, mas esses padrões que eu carrego não me deixam mudar. Então, isso gera em nós depressão. Olhando em volta com essas preocupações todas, a gente tem ansiedade, porque a gente quer ver aquilo mudar sem muito esforço. A gente começa a sofrer com os acontecimentos futuros, querendo que Deus, né, que muita gente leva a fé dessa forma, porque ele permite tudo o que está acontecendo na minha volta. Que Deus é esse? Tem gente que faz esse tipo de pergunta, né? É o mesmo Deus que permitiu você fazer e faz o que você quiser. Então, só que tudo tem consequência. Então, o que nós plantamos no passado não nos importa. O que nos preocupa no presente também não é muito importante, porque são só distrações para a nossa vida. O que nós temos que nos preocupar é com o futuro, naquilo que nós vamos escolher. Então, para isso, nós temos que viver essa vida focado na alta evolução, constante. Sabe, preocupações do nosso entorno, elas são menores do que a evolução do nosso espírito. As provações do nosso entorno são as ferramentas que podem nos quebrar em nossos ainda arraigados padrões. Essas preocupações foram geradas por nós mesmos no passado. Nós carregamos para hoje muitas coisas mal feitas. E, naturalmente, agora eu preciso delas me perturbando em volta, me trazendo a preocupação cotidiana, para que eu novamente repasse por aquelas emoções, por aquelas situações, mas eu vislumbre um futuro melhor. A fé é a certeza de um futuro grandioso para cada um de nós. Só que como eu vou desenvolver esse sentimento em mim, aí é muito particular, Geraldo. Interessante essas reflexões, né? E nos fazem entender as várias maneiras de crenças que as pessoas têm, né? Muitas vezes uma pessoa muito simples tem uma fé grandiosa, outras vezes um sábio, um doutor tem essa fé, né? É muito interessante. Agora, dando sequência nessa história do Letil, desse empresário francês que caiu num verniz fervente e acabou desencarnando, a gente relembra o seguinte, Luiz, a doutrina espírita nos ensina que durante o sono a gente se desprende do corpo, a gente sai do corpo e que a gente entra em contato com várias almas amigas, né? Às vezes até inimigas também, e que é comum nesse desprendimento do corpo nos encontrarmos com o espírito protetor. No caso do Letil, ele tinha ciência, ele foi avisado pelo seu espírito protetor que ele sucumbiria numa prova tão horrorosa? Em geral, os espíritos sabem quando vão morrer, Luiz? Ô, Geraldo, pelo nível desse espírito, me leva, né, a deduzir que ele participou na decisão da sua reencarnação. Quer dizer, então, o que, que acontece? Nós sabemos, é aquilo que nós estudamos a semana passada, né? O destino. Agora, existe a diferença entre fatalidade e destino, né? Esse espírito, por exemplo, ele poderia ter falido. Né? Ele poderia desistir. E você estava falando a respeito de um assunto, e a sua pergunta envolveu um assunto interessante. Você vê que nós todos nos desdobramos, né? E muitos de nós, nesses desdobramentos, temos encontros e muitos de nós trazemos para o nosso cérebro material lembranças desses encontros. Por que será? Por que que muitos se lembram e outros não? Tudo me leva a crer que quando nós nos lembramos, nós estamos nos classificando entre aqueles alunos que precisam de reforço. Nós estamos precisando de um cutucão. Diz assim, ô cara, tá vendo? O que, que você precisa mais para acreditar? Agora, se eu nunca lembro, aí, então, eu devo concluir que eu já trago comigo de encarnações passadas muito disso que que o Alan estava falando agora, na fé. E para isso eu preciso conhecer o futuro. Ora, eu sou um cara que fui colocado diante do conhecimento espírita. Eu era presbiteriano, Geraldo. E como presbiteriano, eu acreditava que era uma vida só e que a Bíblia tinha razão, que havia um povo escolhido, que era Israel. Como presbiteriano, eu pensava assim, a minha mãe, coitada, ela se via em palpos de aranha. Porque eu dizia assim para ela, escuta, se já tem um povo escolhido, o que eu venho fazer aqui na igreja? Ah, mas não é bem assim, coitada. Né? Ela tinha que defender e argumentar com esses espíritos que já trazem de trás essas coisas, com o conhecimento que ela tinha de presbiteriana. Então, você há de convir que um padre, um pastor, com o conhecimento que a doutrina lhes dá, olha, Geraldo, eu não queria passar por essa. Por isso que eu não falo mal de padre e de pastor. Porque nós, espíritas, é covardia. Nós, espíritas, com o conhecimento que nós temos, seria uma vergonha se nós não tivéssemos fé. Porque a doutrina, ela nos coloca diante de um conhecimento fantástico. É mais ou menos exatamente isso que o Emmanuel descreveu. Nós estamos aqui Alguém tem dúvida que vai morrer? Existe alguma certeza maior do que essa de que nós iremos morrer? Existe alguma certeza maior de que ao nosso redor nós encontramos gente de todo tipo? Um cara que é inteligente à beça? Um cara que tá hospedado num corpo todo cheio de defeito? Um cara que está morando numa mansão? Filho, o que a doutrina nos passa, olha, é por isso que, né, Jesus no Evangelho fala tanto, tanto, a quem muito for dado, muito lhe será pedido. E nós, meu amigo, nós estamos roubados. Como espíritas e conhecedores da doutrina, meu amigo, arregaça a manga e procura arranjar dia de 30 horas para você. Porque com o conhecimento que nós temos, a nossa responsabilidade é uma coisa de louco. Então, nós temos que, através dessa consciência que nós temos, em nenhum minuto esmorecer e trabalhar sempre nessa direção. Isso aí, Geraldão. Muito bom, Luiz. Alan, é muito comum, quando nos defrontamos com o desencarne de alguém, que o familiar se aproxime de mim, da gente, e pergunte, como será que ele está agora? Será que ele está dormindo? Será que ele está sofrendo? Será que ele está chorando? Será que ele está passando frio? Né? No desencarne da minha mãe, do meu pai, a minha mãe perguntou para mim se meu pai estava passando frio. Então eu pergunto para você, Luiz, ou Alan, nos primeiros instantes depois da morte, o espírito ele tem mais lucidez ou ele fica num estado de torpor? Ô, Geraldo, depende muito de cada espírito, né? Quanto mais espiritualizado for o desencarnado, mais lucidez ele tem do plano espiritual. Quanto menos espiritualizado ele for, mais materializado, portanto, for, mais dificuldade ele tem em se ver no plano espiritual. Tanto é que alguns desencarnados permanecem por muitos e muitos anos presos ao corpo físico que ele habitou, mesmo aquele corpo físico estando morto. Então, é normal alguns ficarem acompanhando a decomposição do corpo físico, de forma até bem triste, né? Durante muitos e muitos anos. Tem casos, no próprio livro Céu e Inferno, que a gente comenta, de casos aí de muitos e muitos anos. Então, é esse processo de percepção do plano espiritual depende de estudo, de quanto nós nos desapegamos da matéria, quanto nós estudo no sentido de realmente desenvolvermos a convicção do plano espiritual. Consciência. Consciência, né? É, por exemplo, o Melk aqui pergunta, e eu vou aproveitar esse restinho da resposta para comentar aqui. O Melk é um grande amigo. Nossa, Melk, nós somos amigos há mais de 30 anos. Que legal. O que seria a fé racional? É só na prática? Porque, para mim, a fé seria emocional. É uma excelente pergunta, Melk. Quando nós desenvolvemos, esse termo é muito usado no Espiritismo, né? O que seria nessa fé racional? É uma fé desenvolvida, alcançada pela busca do conhecimento. Quando nós começamos a buscar o entendimento das coisas que acontecem ao nosso redor, quando nós passamos a compreender as coisas que acontecem ao nosso redor e percebemos nessa busca, nessa compreensão, uma força muito maior do que a gente, dirigindo todos os movimentos, eu só não tenho a fé emocional, mas eu tenho ela emocional e racionalmente. Eu passo a ter a convicção que o plano espiritual, que a vida do espírito, que é imortal, essa é a vida verdadeira. A vida de fantasias, ou melhor, a vida de elaborações, que é a esta que nós estamos aqui enquanto encarnados, ela é passageira. Então, passo a compreender as coisas de uma forma diferente. Não é uma questão de fé acreditar no espiritismo, na vida imortal do espiritismo, do espírito. É uma questão de raciocínio. Quando eu começo a encontrar a explicação para as causas das nossas aflições, falamos disso alguns programas atrás, as causas atuais das nossas aflições, as causas pregressas das nossas aflições. Quando eu passo a entender, eu passo a ver uma lógica na vida que cada um leva, eu passo a entender por que que um hoje é rico e passa por uma série de dificuldades, enquanto o outro é pobre e passa por uma série de benefícios na vida. Aí você fala assim, mas como assim? Como que um pode nascer miserável, sem braço, sem perna, e ser um palestrante que transforma multidões, leva multidões àquela fé? Como pode ser que o outro, que está fisicamente perfeito, não consiga nem se transformar? Então, quando eu começo a buscar resposta a estas perguntas, quando eu começo a entender a filosofia espírita como uma filosofia que me explica não só o agora, mas o anterior e o posterior também, a minha fé vai se desenvolvendo na crença dessa vida imortal. Por isso, fé raciocinada. Por isso, nós espíritas falamos que a nossa fé é raciocinada, mas não é por isso, Melk, que ela também não é emocional. Aliás, deixa eu dar um pitaco aí. A gente chega na fé, a gente vai buscar a fé raciocinada porque nós não possuímos ainda a emocional. Ao atingirmos ela vira emocional, que aí é a aquisição. E daí ninguém mais tira. É, Luiz, ninguém mais tira, Luiz, ergueu. eu diria que essa pergunta do amigo do Alan foi muito inteligente. Eu Claro. vejo. Eu vejo assim, eu para mim a fé ela é sustentada pela emoção, mas ela é alimentada pela razão. Porque a Excelente, fé Geraldo. sem emoção não existe. Hã? Como é que é? Excelente. A Terezinha de Oliveira, eu já falei isso aqui no programa. A Terezinha de Oliveira, ela explicando a parábola das 10 virgens, ela coloca exatamente isso. As 10 representa a população mundial que acredita em Deus. Então, 10% da humanidade acredita em Deus. As 5 imprudentes, elas acreditavam pela fé. E as outras 5, elas acreditavam pela fé e pelo conhecimento. Essas que só acreditam pela fé, diante de um conhecimento negativo, elas põem em dúvida a justiça divina. É muito bonita essa parábola. É muito bonita. Ô, Geraldo. Luiz, diga. A Ive, sua afilhada, ela fala assim, ó, que o Chico Xavier deve ter despertado no plano espiritual já trabalhando. Ô, Ive, segundo a fala do Chico, não era o que ele queria, não. É, o pessoal perguntava assim, como que vai ser a sua morte? Ele falou, na minha morte eu vou descansar. Outra coisa, Alan, aquele livro Paulo Estevão, ele mostra que aqueles caras que morreram na arena e que não precisavam passar pelo aquele sacrifício, eles já saíam do corpo antes das feras atingi-los. Exatamente. Em comparação com a parte do livro do Céu e Inferno comentado aqui, do caso do Letil, né? Vocês vão lá depois, está aqui embaixo aqui a referência, o Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 8, Letil, que era um industrial francês. Ele morre queimado por um tacho fervente lá de óleo, mas ele queria eliminar do seu coração um ato que ele fez como juiz, inquisidor, que ele mata uma jovem dessa forma. Só que depois que ele morre dessa forma queimado, quando ele é evocado lá nas atividades mediúnicas lá do momento, quando ele é evocado, ele fala assim que ótimo, ele tinha passado por aquilo, mas o que ele precisava mesmo era do perdão da moça. Então, veja só, que ele se viu livre do que ele fez, ele pagou no corpo, mas ele não se sentia ainda perdoado pela moça, né, por aquela que ele matou lá naquele momento. Então, veja como isso era mais difícil para ele na lembrança no pós-mortem do que pelo próprio processo da morte. Veja que aquilo era um fato para eliminar, para purgar do coração dele, uma dor que ele não conseguia eliminar de outra forma, né? Do arquivo espiritual. Vamos seguir nas perguntas aqui. Luiz, o Letil, nessa comunicação que ele fazia com Allan Kardec, ele fala uma frase assim: ele sentiu o cheiro nauseante das carnes queimadas. E é, a gente entra num assunto curioso. Eu pergunto a você, Luiz, a lembrança dessa horrível prova de ele sentir o cheiro, como se tivesse a sensação da carne queimada, teria alguma relação com a plasticidade da atmosfera espiritual? Teria alguma relação com o pensamento-forma? Ô, Geraldo, você se imagina na condição dele. Embora você esteja cumprindo, né, aquilo que você planejou, isso aí tem uma dinâmica. Então, esse espírito, depois de desencarnado, sem sombra de dúvida, ele ficou sob essa influência um bom tempo, né? Então, toda aquela cena, toda aquela coisa que aconteceu é muito chocante. É uma coisa muito intensa. E eu diria, e aí, já que o Alan contou parte da história, né? Mas, Alan, nós só vamos contar a partezinha. O pessoal vai buscar o todo lá no céu e no inferno. Mas imagina essa moça que, na Inquisição, ele fez com que ela morresse mais ou menos dessa forma. Então, você vê que, além disso que ele estava passando, aí é que ele foi aquilatar o que a moça passou. Sim. Entende? Aí é que ele viu a mancada que ele deu. Porque você vê que podia ser uma coisa que pura e simplesmente matasse ele, né? Mas não, ele ficou alguns minutos, ele foi caminhando. Quer dizer, nós falamos muito hoje da tocha humana, lembra? A tocha humana. É mais ou menos isso. Então, foi uma prova terrível, mas uma prova terrível em função daquilo que ele fez. E era uma menina, se não me falha a memória, 12 anos. Né? Então, a consciência dele, quando ele adquiriu a consciência do que fez, Deus o livre. Porque ele deve É ter exato. passado. Ele deve ter passado muito tempo vivendo aquilo que a moça viveu. E aí, então, meu amigo, esse desencarne deve ter se prolongado por um bom tempo, né? Porque, como espírito, nós plasmamos aquilo que nós sentimos. É isso aí, Geraldo. E Alan, após esse desencarne, ele fala ao Kardec assim, o Letil, auxiliou-me muito a noção do espiritismo. Ele já estava desencarnado e agora vejo que sem essa consoladora crença teria permanecido no delírio da morte. Alan, o que que existe no espiritismo que esclarece e consola? Nossa senhora, por onde eu começo? Não? Será que quantas horas nós temos pela frente aí, né? O Geraldo ele faz umas Começa perguntas pelo. simples e respostas simples. Isso que eu acho legal, sabe? A gente consegue fazer umas perguntas assim bem facinho, né? Nossa senhora, o que tem no espiritismo que nos consola? A doutrina inteira é consoladora, né? Segundo o Espírito de Verdade, ele fala que é a doutrina consoladora, né? Nós, é a mensagem consoladora que Jesus havia prometido. Ele fala assim: mais tarde lhes enviarei o consolador prometido. De que forma que ele enviou? Não era um ser humano, não era um ser humano. Era uma doutrina, era um conjunto de informações que nos consola, porque ela nos explica, ela nos orienta, ela nos esclarece. É uma doutrina que nos dá direção, que nos dá formas e modelos de autorrenovação. O espiritismo, ele é consolador na própria explicação do que é um espírito imortal, do porquê da reencarnação, do porquê estarmos aqui. Como filósofo, eu poderia falar que é onde eu encontrei as respostas das perguntas básicas da filosofia, né? Quem sou, de onde venho, para onde vou? Sou um espírito imortal, venho de uma jornada reencarnante de muitas e muitas vidas e vou para a minha evolução imortal, vou um dia ser um espírito puro. É lógico que tudo isso são direções respondidas pela doutrina espírita. Ela é consoladora? Para mim, ela é necessária, ela é parte essencial da minha vida. Eu não consigo, no curso de filosofia, quantas vezes eu queria falar para alguns professores filósofos, fala assim, meu amigo, leia o Espiritismo, mas eu não falava. Em cursos que fiz na Unicamp, na área da psicanálise, da psicologia, a única vez que eu tentei levantar a boca e falar um pouco de Espiritismo, eu fui quase linchado. Né? Porque ali não cabe, né? Não cabe na academia a visão do espiritismo consolador. As pessoas ainda um dia vão chegar lá. Tanto é que Kardec falava assim: na dúvida, fiquem com a ciência. Você está em dúvida? Continua onde você está, tá bom. Já é um grande passo que você deu. Calma, calma, que daqui umas 20 ou 30 encarnações você vai chegar lá, você vai. Mas tenha calma, né? É a hora que uma pessoa dessa, que buscou a intelectualidade, encontrar o espiritismo como a peça que faltava para fechar todo o quebra-cabeça que ele tenta montar uma vida inteira e não consegue, ele vai se dar conta do tempo perdido, que ele vai falar assim: meu Deus do céu, se eu tivesse escutado aquele perturbado naquela aula, lá na faculdade, lá atrás. Nossa, como minha vida teria sido diferente. Mas não tem problema. Segundo Jesus, nós temos que servir e passar. Então eu vou fazendo a minha parte, vou tomando as pedradas, vou tomando as. Mas eu sou resistente a isso aí. E vambora, vambora, vambora. Um dia isso vai fazer sentido, né, Luiz? E só acrescentando, né, que Jesus, além disso, disse assim: que vos esclarecerá tudo o que eu tenho dito. E você vê o seu livro Vinha de Luz, são 180 lições, onde Emmanuel explica uma frase bíblica em duas páginas. Sim, sem dúvida. Luiz, a gente vendo a morte que teve o Letil, essa morte horrível, muitas pessoas perguntam assim: o que que estava fazendo o espírito protetor do lado? Ele estava assistindo, ele estava ajudando na desencarnação? E qual a relação que existe entre o protetor e o encarnado? E como o protetor vê o encarnado, aquele seu protegido? Ô Geraldo, perante nós que estamos na matéria, você imagina você estar tá assistindo um cara desse passando na rua, uma tocha de fogo. Você fica desesperado. Agora, o protetor, ele está vendo como aquele personagem está reagindo à prova que está passando. Então, aonde nós vemos desgraça, esse protetor vê sucesso. Tem uma passagem muito interessante que, como doutrina, é importante todo mundo conhecer, naquele livro Sexo e Destino. A personagem, o obsessor, levou-a a ser atropelada. E aí, quando ela foi atropelada e ela estava desencarnando, os protetores se envolveram com ela e estavam facilitando o desencarne dela. Aí um deles viu que o obsessor estava chorando, estava começando a sentir o desencarne, o sofrimento dela. Aí eles Interessante. esticaram a vida dela para que ela pudesse sofrer mais um pouco para trincar o obsessor. Então eles prolongaram o sofrimento porque era o motivo para o obsessor se arrepender. Entendeu? Então, para o plano espiritual, ele. Pode falar, Geraldo, pode falar. Pode falar. É interessante que essa visão que você fez aí, descreveu. É a mesma visão que o cirurgião tem do paciente. Eu vou operá-lo, eu vou cortar sua barriga, mas você vai ficar curado em função dessa dor. Não é Isso isso? aí, tá explicado. É isso aí. É isso aí, Geraldo. Allan, o Letil disse ao Kardec: o meu bom guia fez-me ver a causa da morte horrível que tive. Pergunta você. Você, Alan, como que isso ocorre, esse contato do o indivíduo que acabou de desencarnar com o seu protetor? São evocações de vivências do inconsciente ou busca-se um arquivo histórico localizado em algum centro específico das cidades espirituais? Como que ele mostra esse passado para ele? As memórias do passado importantes para o espírito ficam gravadas no próprio espírito. O que um mentor desse pode fazer é clarear uma dessas lembranças, fazer vir à luz esta lembrança deste passado delituoso que ele havia praticado e que ele queria, desta maneira, morrendo nesta encarnação, eliminar do seu inconsciente, dessa deixar em paz com ele mesmo esse fato que ele promoveu de forma inquisitorial e dolorosa para outra pessoa. Há muitos anos atrás, eu vou contar uma história para vocês, que eu acho que é mais ou menos como funciona um guia espiritual. Há muitos anos atrás, eu atendia muito no atendimento fraterno do Centro Espírita, e as pessoas que vinham até mim com depressão e ansiedade, eu ficava pensando assim: nossa, mas falta o que fazer para essa gente aí, né? Era a forma que eu pensava, né? Eu, não, deixa eu contar a história inteira. Era a forma que eu pensava. Eu pensava: nossa, isso é falta do que fazer. Isso é, eu pensava assim: eu tinha lá meus 30 anos de idade. E falava assim: nossa, tanta coisa boa para se fazer na vida, a pessoa fica com a cabeça aí na depressão, na ansiedade. Muito bem. Eu tive uma crise de ansiedade depois. Quando eu tive essa crise de ansiedade e eu perdi o controle pela crise naquele momento que eu estava passando, né? Passam uns dias, eu fui atendido, tal, passou, né? Foi uma crise assim muito intensa mesmo, foi bem sentida. Eu tenho um sonho. como um espírito que de vez em quando eu sonho e ele aparece para mim. E ele fala assim para mim, entendeu? E eu ali no sonho, né? Eu falei assim, entendi o quê, né? Eu não estava entendendo o que ele queria dizer para mim, né? Eu falei, entendi o quê? Você entendeu a respeitar as pessoas que aparecem com depressão e ansiedade na sua frente? Nós fizemos promover no seu pensamento uma crise de ansiedade, para você entender como atender as pessoas. E nós acompanhamos todo o desenrolar do fato contigo. Durante todo o tempo nós tivemos presente na sua crise. Você entendeu agora? Então, esse é um espírito protetor querendo me colocar no caminho correto. Veja bem que eu pensava daquele jeito, mas eu não falava ainda para as pessoas. Veja que eu não era tão cruel. Eu pensava, tentava consolar as pessoas, né? E, talvez a minha falha era até bem rasa. Mas quando eu tive que passar por aquela sensação, veio em mim uma empatia e uma capacidade de me colocar no lugar daquelas pessoas que estão depressivas e ansiosas, que só essa experiência que me deu essa condição. Se eu não tivesse passado por essa experiência, talvez eu continuasse lá no fundo da minha alma pensando que as pessoas depressivas e ansiosas ainda era falta do que fazer. Então, veja que para mim foi uma bênção a ansiedade. Eu não sei se esse exemplo ficou claro a pergunta aí que você colocou, Geraldo. O Alain, eu só juntaria esse exemplo àquele do Chico, que a mulher chegou chorando, ele se abraçou e começou a chorar com ela. Fantástico, fantástico. E a mulher fala no final, né? Essa história, vamos contar ela inteira, Luiz? Cabe aqui. Conta, conta, conta. A mulher chega desesperada que tinha perdido um filho. Ela chega chorando compulsivamente, ela não parava. Chico olha para ela, abraça ela e chora igualzinho a ela. Os dois choram por uns 15 minutos até acabar o fôlego dos dois, né? Quando eles acabam de chorar, eles se afastam assim. A mulher agradece o Chico e vai embora. E daí ela comenta pro Chico, né? Nunca fui tão consolada. Por quê? Porque ele, naquela hora, entendeu a dor dela, o choro dele era na mesma intensidade do dela. Ela percebeu ali uma pessoa que compreendia a dor dela. Não tem aprendizado maior para o espírito do que se colocar no aprendizado da dor do outro. Quando a gente conseguir ser compadecido e sensível a ponto de entender a dor do outro, de se colocar no lugar do outro com todo o esforço necessário para isso, não tem como você ajudar mais essa pessoa do que nesta posição. O Luiz, Alan, não, só mais uma coisinha que me lembrou essa tua experiência com o teu guia, que você já tinha me contado isso, me lembrou de um cara aí que chamaram de impertinente. Esse cara amigo nosso, melhor a gente não falar o nome por Amigo nosso, por uma questão de respeito, né? Mas Eu vou é isso contar aí, essa é isso aí. história depois. Tá. Eu vou contar essa história depois. Mas, Luiz, o Letil, ele naquela comunicação com Kardec, ele estava no século XIX. Ele faz uma revelação nessas comunicações. Ele descreve como tendo sido um juiz inquisidor do século XVII, logo 2 séculos antes, que ele mandou queimar viva uma adolescente de 12 anos. Foi a citação do Alan. Ele, sendo um inquisidor e tendo mandado queimar viva uma adolescente de 12 anos, como que em 2 séculos, Luiz, ocorreu uma mudança tão significativa do seu comportamento, vindo a ser, nessa última vida, um homem honrado e estimado? Geraldo, como inquisidor, ele também estava com as suas razões. Ele só estava na direção errada. Provavelmente ele queimou essa menina porque era acusada de vidência, que era bruxaria, alguma coisa assim, né? Agora imagina o que ele passou no plano espiritual em termos de arrependimento em cima de tudo que ele vivenciou pelo que ele fez. Então, na realidade, no plano espiritual, nós nos transformamos bastante. Agora, a questão é depois vir provar que nós aprendemos a praticar aquilo que nós já chegamos à conclusão, corroborando aquilo que nós que falamos há pouco. No plano espiritual, ele viveu a teoria. Aí depois, aqui na Terra, ele veio praticar o que ele tinha aprendido. Então, realmente se deu uma transformação tremenda. E isso pode se dar, por exemplo, num encontro no sonho. Entendeu? Quer dizer, então, são Muito bom. mil possibilidades quando nós desenvolvemos as nossas potencialidades. Fala, Alain. Eu fico pensando assim que um espírito inquisidor daquele encarnado, a gente não deve julgar ele como um perverso total, porque ele fazia aquilo em nome de uma fé não raciocinada, de uma fé dogmatizada, né? Ele não fazia aquilo porque ele era uma pessoa cruel. Ele fazia porque ele achava que era só daquela forma que ele levaria aquela pessoa a Jesus. Então, eu não estou aqui aliviando com o fato desse, eu não concordo com o que ele fez, eu não estou aqui justificando o que ele fez, mas eu digo que, às vezes, aquele fato era o que precisava para ele entender tudo aquilo que ele só teorizava, mas não conseguia vivenciar de fato. Foi o grande ponto que mudou 100% a direção da fé dele. Muito bom, Paulo. muito bom. Paulo. Paulo, é a mesma coisa que Paulo, exatamente. Muito bom, Era muito excelente explicação. difícil, era muito difícil a posição dele, muito difícil. É muito fácil julgar, né? Condenar, mas você está no lugar daquele lá, é difícil, né? Olha o que a Regina fala aqui, ó. E naquela época, se ele não fizesse o que o imperador mandou, ele também seria morto. Às vezes ele não tinha Sim. como ser contra. É verdade. A gente costuma julgar essas pessoas, Verdade. do passado. É lógico que é uma coisa grossa. Nossa, nem dá para adjetivar de tão idiota, bestial que é um ato desse. Mas dentro daquele momento cultural, daquele momento emocional, como a gente julgar, né? É difícil. Luiz, as duas últimas perguntas, a última para você, a última para o Alan. Luiz, Você o acabou de Hermetismo ele perguntar para veio mim. determinado. Você acabou de perguntar para mim. É que o Alan ele tinha falado Ah, que eu tá. posso Então, fazer fica à aqui, né? vontade, fica à vontade. Pode falar. O Letil, ele passou por uma prova terrível. E ele planejou essa prova. Eu pergunto a você, Luiz, o espírito, ele pode desistir de uma expiação? Ou de uma prova nos momentos que precedem a encarnação? E se ele desistir Pode. dessa prova, quais são as consequências? Ele pode desistir. Aí então depois vai voltar para o plano espiritual e pode e vai repensar, né? Ele pede para passar alguma coisa mais leve porque não tem competência para passar aquilo. É uma missão. Ele recebeu uma tarefa que ele na hora se apavorou. E eu soube informações, Luiz, que o espírito planejou toda a vida no mundo espiritual no momento que ia reencarnar, ele renunciou. Ele falou: Sim. não, eu Não, me arrependo. não, não, não, não quero, não quero mais, Exatamente. não, não quero mais. Alan, Geraldo, quantas e pode falar. quantas vezes nós fazemos isso na vida? Isso é verdade. Alan. Uma pergunta Pode. simplesinha para você. Eu gosto de cutucar o Alan, porque eu sei que ele tem para dar, né? Alan, a medicina informa que cada anormalidade psíquica tem ascendentes patológicos próprios. De que maneira o Espiritismo entende a doença psíquica? Ai, Geraldo, você é uma figura mesmo. O Espiritismo, ele não é ainda... Nós temos a Joana de Ângeles como a maior representante espiritual. Ela tem uma série que chama Série Psicológica da Joana de Ângeles. Ela é a maior autoridade que nós temos hoje falando sobre os comportamentos psicológicos, né? Por sinal, quem é dessa área, quem trabalha com psiquiatria, psicologia, psicanálise, qualquer área psi, deveria ler estas obras, essa coleção da Joana de Ângeles, Série Psicológica. Ainda existe pouco, né, paralelo entre o estudo da psicologia e o espiritismo. Não tem, assim, além da Joana, os outros comentam coisas assim muito de passagem. Assim, não é um... Por quê? Porque o próprio Emmanuel, por exemplo, que para mim é um super psicólogo, né, ele não fala tanto assim de psicologia, né? Mas ele inspira Chico no Pinga Fogo a responder uma pergunta parecida com essa. E o Chico fala assim, que o dia que a psicologia, a psiquiatria se voltar para o entendimento espírita, a evolução desse campo de trabalho seria infinito. Por quê? Porque o paciente que está ali é um espírito reencarnado. Aí você ia analisar, como especialista, padrões de comportamento, qual que seria a origem desse comportamento, qual seria a causa desse comportamento. Aí você ia ver como que... Você ia ser um conselheiro, e se você fosse ainda um profissional psi médium, aí ninguém segurava, né? Porque aí você ia atuar naquele espírito imortal, você ia orientar aquele espírito imortal. Essa é uma área que merece muito estudo, que ainda a espiritualidade acho que está deixando a gente se instruir um pouco mais para a gente poder atingir mais essa informação, Geraldo. Olha, a conversa está muito gostosa. Eu ficaria aqui até às 18h, mas o tempo passa na nossa dimensão. São 11h04. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Um grande beijo a todos e para mim continua sendo ainda um prazer imenso, né? Esse trabalho que já realizamos há 21 anos. Que Deus nos abençoe. Alan, suas últimas palavras, Alan. Olha, queria desejar a todos vocês um domingo maravilhoso. Hoje foi o dia que mais pessoas nos acompanharam. Quer dizer que eu acho que o frio, nós estamos ajudando a aquecer o frio da galera aí, tomara Deus. Aí eu vou rezar para ter frio todo domingo, mas tudo bem, né? Eu acho que nosso trabalho está dando frutos. Tivemos mais de 100 pessoas com a gente aí ao vivo, mais de 100 conexões, pessoas talvez até muito mais. Muitos já me falaram que vão conseguir só ouvir a gente durante a semana, porque estão agora fazendo outras coisas através do YouTube. Então a gente só pode agradecer a todos vocês que nos dão essa audiência, a espiritualidade que nos acompanha e inspira, e podemos desejar a vocês uma excelente semana e até domingo que vem, né, meu querido? Luiz, muito obrigado. Alan, obrigado. E a você que está nos vendo, um grande abraço, um excelente domingo. Curta esse friozinho aí. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.